Panorama Agrícola para 21 de março de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 21 de março, sexta-feira de lua cheia. O ditado de hoje é: a obediência vale mais do que um sacrifício. No programa de hoje você confere roteiros da agroindústria em Jaborá, ovos coloniais e doce de figo. E no boletim do SC Rural, Salete multiplica a produção de leite com o apoio do SC Rural. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Dica do dia. Para quem cultiva banana, preste atenção à ação dos ventos que podem causar prejuízos no plantio. Segundo a Embrapa, o vento é um fator climático que influencia no cultivo da banana, podendo causar desde pequenos danos até a destruição do bananal. Escolha a posição mais protegida dos ventos para o plantio das bananas. É hora das notícias. Hoje, dia 21, sexta-feira, a EPAGRE reúne em Morro Grande, no sul do estado, no Centro de Convivência de Morro Grande, produtores de leite associados da Coopervale Sul. Entre os assuntos a serem debatidos nesta reunião está o mercado e a comercialização do leite, também a qualidade do leite e a organização da cooperativa, hoje em Morro Grande, sul do estado. Estamos anunciando para você dois eventos envolvendo mulheres rurais que ocorrem neste sábado e domingo no interior do estado. No sábado, em Vitimarsum, no Alto Vale do Itajaí, no Pavilhão de Eventos da cidade. Um evento de arte, cultura e questões ambientais. É o quinto encontro da mulher do campo e da cidade, envolvendo jovens e mulheres rurais e urbanas de Vitimarsum neste sábado. E no domingo, o encontro é em Salto Veloso, encontro de integração da mulher de Salto Veloso, com palestra de formação, almoço, atividades de lazer e entretenimento. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. As ações do SC Rural estão multiplicando a produção de leite em cooperativa de Salete, no Alto Vale do Itajaí. Em janeiro desse ano, os 68 produtores associados à cooperativa de pequenos agricultores de Salete comercializaram 240 mil litros de leite, um volume quase quatro vezes superior aos 64 mil litros produzidos mensalmente no ano de 2011. Esse significativo aumento resulta da implantação do projeto de melhoria de sistemas produtivos que foi desenvolvido pelo governo do estado por meio do programa SC Rural. O projeto prevê ações desde o melhoramento de pastagens até a compra de equipamentos, assistência técnica prestada pela IPAGRE, certificação do leite feita por médicos veterinários da SIDASC em 50 propriedades. Essas ações qualificam o leite como livre de brucelose e tuberculose, conferindo um maior ganho aos agricultores quando da entrega do produto. Para dar sequência ao fortalecimento da cadeia produtiva do leite, a cooperativa assinou contrato com o Banco do Brasil, recursos do BNDES, para dar sequência às ações da cadeia produtiva do leite. Entre as melhorias viabilizadas com o projeto estão a aquisição de um caminhão para coleta e transporte do leite das propriedades até a agroindústria, a contratação de um engenheiro agrônomo exclusivo para assistência aos produtores e a recuperação de pontos críticos em 18 quilômetros de estradas rurais na área de produção. Esse é o projeto, então, do SC Rural em Salete, que está ajudando produtores de leite a quadruplicar a sua produção. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje sobre os roteiros das agroindústrias de Jaborá, no meio-oeste catarinense, você confere a reportagem de Eonir Malgarese com os produtores da região sobre ovos coloniais e doce de figo. Bem, nós vamos continuar seguindo o roteiro das agroindústrias familiares de Jaborá. E o próximo produto da nossa cesta é a caixa de ovos coloniais. Vamos lá conhecer o trabalho então. Logo que chegamos na propriedade do Valdecir, fomos visitar a unidade destinada à produção de ovos coloniais. Fomos recebidos com uma verdadeira sinfonia pelas quase 1.800 galinhas. Elas são responsáveis pela produção de 120 dúzias de ovos por dia. Com os recursos do programa SC Rural, o Valdecir investiu na melhoria dos aviários e na construção de um entreposto de ovos, tudo dentro das normas da fiscalização sanitária. Hora de organizar a produção, Valdecir. Sim. Todo dia vocês têm esse trabalho de arrumar os ovos? Todo dia. Como é que você avalia essa produção, Valdecir? Hoje eu acho ela boa. A produção está boa, está sendo rentável, dá para trabalhar, é viável. Você mudou, né, a realidade aqui da propriedade. Trabalhava numa menor quantidade, conseguiu aumentar a produção, dobrar. Como é que aconteceu esse processo de mudança? Olha, a primeira coisa foi que a gente não tinha recurso próprio, né? Depois, com essa ajuda do SC Rural, aí deu para dobrar a produção, né? Eu acredito agora, estando nesse caminho, dá para aumentar mais, né? E o nosso roteiro pelas agroindústrias familiares de Jaborá continua. A próxima família a ser visitada é a que produz o doce de figo, um produto artesanal. Vamos lá visitar mais essa propriedade. Edacira é o exemplo de mulher empreendedora no campo. Por muito tempo, trabalhou na agricultura ao lado do marido. Mas não se aquietou e sempre esteve em busca de algo melhor para ela e para a família. Depois de participar de muitos cursos da Epagri, resolveu apostar nos doces, de todos os tipos: figo, uva, abóbora, pêssego, goiaba e tantas outras frutas típicas no meio rural. Ela e mais uma funcionária dão conta de produzir 500 vidros de doces por semana. Eu experimentei um pouquinho de tudo. Tudo muito, sim, todo produto saía, mas em si, para mim, eu optei para fazer o doce, né? E aí comecei, eu saía de casa, meio-dia trabalhava fora, de tarde processava e preparava. Depois eu carregava num fusquinha que eu tinha e saía para fazer as vendas de porta em porta. E foi conquistando clientes assim? E fui. Quando que a gente pensou em formar a cooperativa, eu já tinha uma clientela. E lá se vão quantos anos nessa caminhada toda, Eda? Já está em 20 anos. Uhum. Temos 10 de cooperativa, mas eu já iniciava fazendo a frio já uns 10 anos antes de sair essa cooperativa já. Aqui também a infraestrutura de produção foi modernizada. Olha, a gente conseguiu adquirir essa panela, né, que a gente trabalha com o vapor para fazer os doces, que a gente já estava com dificuldade mesmo produzindo tudo em pequenas quantidades, né, então já estava difícil. E a gente criou a panela, mais aquecedor, a lenha para o vapor, mais câmera fria para resfriamento e outras utensílios assim como pia, mesa, né? Foi isso, muito importante. Isso significa o quê? Que vai dar para aumentar ainda mais o negócio? Com certeza, vai. Você ouviu aí por último a entrevista de Eonir Malgarese com a produtora rural Edacir Bianchi Cervelin, de Jaborá. Conhecimento de ponta, nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta, nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.